Thank you. Thank you. Salvador.

然后再找他做。 Alpha Yankee Mike. Alpha Yankee Mike, proceda. Muito bom dia, Alpha Yankee Mike, solicitando autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1 na posição 03. Alfa Yankee Mike, reporta término no Tufão 3. Reporta no término Alfa Yankee Mike. Okay. Alfa Yankee Mike ingressando no Pat 1 na posição 03. Ciente, bora o término. Bora para o término, Alfa Yankee Mike. Alfa Yankee Mike informando o término do reboque Pat 1. Bom dia. Salvador, Run, run.